Sem modéstia. Aumenta o som e prepara o lindipinga que vem aí. Chama na piseta. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro evento sem ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva. Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Chama no piseiro, bebê, e joga água, filho. Batomzinho de cereja. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava.